noite caiu e o viajante pedia socorro a Deus. É que ele já se sentia doente, a caminhada fora muito longa, o corpo todo lhe doía, estava exausto. Orando sempre, encontrou árvore acolhedora que lhe pareceu agasalhante refúgio. No pé de tronco anoso, uma grande cova, caprichosamente forrada de raízes, era um delicioso leito ao luar. Ah! Suspirou o viajor. Deus me ouviu. Ah, afinal, o repouso. Ajoelhou-se, ia estender o manto roto no chão, quando uma nuvem de maruim surgiu no assalto. Picadas na cabeça, no rosto, nas mãos, nos pés. E eram tantos os dardos vivos e volantes em derredor, que o pobre recuou espavorido para dormir ao relento entre as pedras e espinheiros da retaguarda. De corpo dorido, pensava desalentado. Poxa, que tolo que eu sou de acreditar nesse negócio de oração. Estou sozinho, Deus coisa nenhuma, nada de Deus. Na manhã seguinte, porém, retomando a sua marcha, ele voltou àquela árvore do caminho. Somente aí reconheceu a bondade de Deus. A grande cova de que foram obrigados a se afastar era a moradia dos escorpiões mais ferozes daquela terra. Não descreia, meu amigo, da prece em tempo algum. Quando Deus permite um mal, é para evitar um mal maior. Nos casos em que você encontra empecilhos para possuir o que mais deseja, guarde entre aborrecimentos e provações a certeza de que muitas vezes o que lhe parece uma situação invejável não passa de um ninho enganador, onde se escondem os lacraus da morte.